fazer uma putaria, mas aí fica tipo, ai Luana, faz uma putaria, ai Luana, faz uma putaria, e aí eu tive que fazer.